droga, eu te drogo, não, eu me drogo, a droga é sua, não, a droga é minha. Se fosse fácil drogar, que não se drogaria. Eu me drogo, eu te drogo, não, eu me drogo, a droga é sua, não, a droga é minha. Droga, eu te drogo, não, eu me drogo, a droga é sua, não, a droga é minha. Se fosse fácil drogar, que não se drogaria. Eu me drogo, eu te drogo, não, eu me drogo, a droga é sua, não, a droga é minha!